Alô, alô, boa noite. Essa é a Rádio Comunitária Conchego, 6h22, transmitindo aqui diretamente da Zona Oeste do Recife, bairro do Engenho do Meio. Você está escutando aí pelo FM ou pela internet no orelha.radiolivre, no nosso blog. A gente vai começar agora uma entrevista com o camarada aqui, Chui. Ele é participante do coletivo Mariscotron. Já ele vai fazer a apresentação aqui. Eu vou só anunciar essa entrevista. Ela é o começo de um novo programa que a gente está abrindo aqui, que eu vou estar comandando aqui, que é um programa sobre tecnologia. É um programa que ainda está sem nome. Eu me martirizei muito hoje para tentar achar um nome a tempo. Para tentar achar um nome a tempo do programa, mas só saíram grandes clichês. Então, provavelmente você está escutando agora. A gente vai fazer uma apresentação. E provavelmente, quando o programa vier ao ar, essa entrevista vai ser usada. Como eu estou planejando fazer alguns blocos, então ela provavelmente também vai ser fatiada em duas ou três partes. É isso aí. Essa é a Rádio Comunitária Conchego. Ao fundo vocês têm aí uma listinha que a nossa camarada Priscila organizou pra gente. Esse aí é o Formiga Dub, Prog Baião. É isso aí. Começando. E aí, Chuy? Boa noite. Boa noite. Bem-vindo aí à nossa casa, à Rádio Comunitária Conchego, ao CIS, ao bairro do Engenho do Meio, Roda de Fogo, Sítio das Palmeiras. Aqui é engraçado que a gente está no meio de três bairros, então a gente sempre faz essa referência aos três, né? Então, Chuy, começa aí falando quem és, o que come, onde dorme, quem é o Mariscotron também, quem participa. Dá uma apresentada rápida aí pra galera. Assim, a gente que tá no rolê há algum tempo, assim, né, tanto do campo libertário quanto do campo da tecnologia, acaba já se conhecendo no sentido de sacar o blog, sacar algumas ações e tal, mas particularmente a gente só tinha se visto rapidamente lá na Crypto Rave, mas nunca sentou para trocar uma ideia, né? Sim. Mas provavelmente o público aí nunca escutou falar do Mariscotron. Então, conta aí um pouquinho da história do coletivo e da tua história também. Tá bom. Bom, valeu aí pelo convite, a gente fazer essa conversa. Vocês podem me chamar de Chuy, né? Eu participo do coletivo Mariscotron desde 2014. A gente montou o coletivo para suprir uma certa necessidade que a gente estava vendo de oficinas e, sei lá, vamos dizer assim, capacitação, aprendizado, para as pessoas se comunicarem de maneira um pouco mais segura. E à medida que a gente foi avançando no tempo, né, e aprendendo e entendendo o que estava acontecendo ao nosso redor, o nosso foco também mudou. Então a gente começou dando umas oficinas falando de software, o que era bom, o que não era, como funcionava. E hoje, se você for ver, o nosso principal tema agora é a segurança de pé descalço. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente, né? Mas só para dar esse, vamos dizer assim, esse arco da nossa história, né? Então a gente começa fazendo o que, não sei, o que parecia mais óbvio no início, que era falar sobre aplicativos, o que podia ser útil, o que nos deixaria mais seguro ou isso mantendo a nossa privacidade. 2014, né? Isso, finalzinho de 2014. Sim. E, bom, à medida que o tempo vai passando, a gente foi compreendendo que a gente precisava parar e dar um passo atrás, na real. Sabe? Porque software muda todo dia. Falhas, brechas de segurança, todo dia tem uma nova. O que não muda para nós é os nossos valores. E se a gente não tem claro o que está nos movendo, a gente vai ser levado pela correnteza. Massa. E, assim, qual foi o mote inicial? Da onde vem essas pessoas que formam o Mariscotron? Como se encontram? Como se conheceram e tal? Olha, é interessante, assim, pensar de onde é que vem, né? O que a gente fazia antes? O coletivo começou pequeno e continua pequeno. Tipo, hoje a gente está em 4 pessoas. A maior parte das pessoas vem... Bom, tem gente que vem de Rádio Livre, lá da Rádio de Troia, Rádio Tarrafa, lá em Floripa. Tem gente que participou durante vários anos do Movimento Passe Livre. E aí tu vai pensar... A gente vê assim, lá no Movimento Passe Livre a gente já usava softwares, a gente já estava indo atrás da nossa comunicação mais segura, né? Tudo isso a gente já vinha fazendo e já vinha tentando desenvolver várias questões, né? Como é que criptografa e-mail? Isso a gente já estava pensando lá atrás, né? Como é que a gente se comunica sem precisar passar por um servidor? Ou seja, direto. Para, assim, né? Do meu aparelho ou do meu computador, direto pro teu aparelho, pro teu computador, sem intermediários. Isso é muito importante, né? Porque todos esses intermediários estão gravando o que a gente está fazendo. Uhum. Não sei se tu falasse só do Passo Livre, tu falasse do Endmedia, não? Não, ainda não. Não, foi mal. Exato. Bom, acho que eu liguei, eu juntei os pontos. Sim. O pessoal, que naquela época, se for pensar, for lembrar, né? A galera era quase... Havia uma boa interseção, né, entre pessoas que militavam no Passe Livre, que estavam dentro do Centro de Mídia Independente, né, o Endmedia. Havia essa interseção, né? Pessoas de um atuavam em outro e em outras frentes também, né? O movimento anarquista, a gente sabe, é bem reduzido em termos de pessoas, então poucas pessoas geralmente fazem muita coisa. Poucas pessoas, muitos papéis. Exatamente. E, assim, é sabido, né, que o Endmedia, na verdade, ele monta, eu acho que é a primeira... Não sei se pode dizer a primeira, assim, mas uma grande infraestrutura digital, uma infraestrutura digital global, assim, que, não sei, me arriscaria dizer que é inédita, assim, no planeta, a rede de servidores, os servidores do IRC e tal. Tu vem desse rolê do sentimento independente ou não? Tu vinha por outras frentes? Eu, na época que eu conheci o Centro de Mídia Independente, eu tava... Bom, essa história, não sei se caberia aqui, mas foi uma escolha meio que estratégica de... Eu tinha uma companheira na época, ela passou a frequentar e a militar no CMI, e eu falei, bom, eu não vou dividir esse espaço com ela, então meio que a gente ficou separado. Sim. nessas escolhas, assim, né? Massa. Mas tu, no caso, tu conhecia, tu usava da infraestrutura, no caso, do site e tal? Sim. Uhum. Sim, a gente sempre tava, enfim, eu acho que o CMI, ele tem esse grande mérito de ter construído em vários lugares uma infraestrutura de comunicação, né? Uhum. Esse é uma coisa, como tu disse, eu também considero, isso era inédito. Agora, o que tinha, né, o que eu acho também que é crucial é por que que nós estamos fazendo isso? Uhum. Tipo, por que que precisa ter uma infraestrutura própria de comunicação? Uhum. Né? Então, assim, se você odeia a mídia, seja a mídia, né? Esse era o lema. Então, a gente tem que ir atrás das notícias, a gente tem que estar em contato com as pessoas para sabermos o que está acontecendo e não, de novo, ser mediado por uma grande corporação de notícia. Sim. Então, é isso que move e que parece que... Não sei por que hoje não está movendo as pessoas, né? É engraçado como parece que é um debate que a gente... E aí eu falo a gente, eu já boto o campo libertário, um pouco, uma boa parcela do campo da esquerda, começa com um debate mais forte, né, de infraestrutura, de comunicação, e aí alguma coisa mudou nos últimos anos, né, que é tipo o surgimento das big techs, assim, das grandes companhias de tecnologia, que uhum. inclusive eu acho que é um debate que é bem interessante, assim, é bem caro para a gente aqui de rádio comunitária, que é o seguinte, o Facebook, por exemplo, ele custa dizer que ele é uma empresa de comunicação. Ele uhum. diz, nós somos uma empresa de tecnologia. E assim, ele se sai de todas as regulamentações que existem para a comunicação, né? Sim, e inclusive nesse papo de ser uma companhia de tecnologia, eles tipo ficam fora do radar político, de certa forma, sim, entendeu? Sim. A gente não está fazendo política, a gente não está fazendo nada demais, a gente está como se estivesse vendendo um martelo, entendeu? Uhum. Não, eles não estão vendendo martelo. Porque a hora que tu larga o martelo para de martelar. A hora que tu sai da frente do teu computador e larga o Facebook, ele continua martelando. Sim, sim. Então, assim, não dá para dizer que Facebook, Google, são só ferramentas que a gente está usando. Não, elas estão usando a gente e elas estão operando fora do nosso controle. Massa. Então aí vamos fazer esse link com esse primeiro bloco, assim seria meio que uma apresentação. Quando é que vocês em algum momento... O Mariscotron surgiu em 2014, então já estava meio que nesse debate das big techs. Mas como é que tu vê o movimento lá de vocês de Floripa, dessa transição? Em um momento que não existia essas grandes companhias de tecnologia... para a necessidade de se debater elas? Cara, essa... eu diria assim... Eu sempre vejo com uma certa tristeza essa transformação, né? De um mundo onde a gente tinha... Enfim, a gente tinha os nossos e-mails, listas de e-mails, formas de comunicação... a gente produzia os nossos conteúdos, né? Então blogs, e eu hospedava isso, né? Hospedava isso em servidores, ou enfim, contratava outros servidores fora, mas de toda forma tu tinha controle sobre isso. Quando o Facebook aparece, isso é engolido, mas de um jeito muito rápido, que inclusive mesmo o pessoal que usava a CMI, foi imediatamente para lá. Inclusive hoje a pessoa fala assim, se tu não tem Instagram, nem adianta fazer nada, porque ninguém vai saber. Assim, como assim, cara? Eu tava te falando antes de começar o programa, a gente circula fisicamente e encontra as pessoas. Essa é, eu acho que é a principal forma que o Mariscotron divulga as coisas que faz. Massa. Então... Comenta aí um pouco de quais são as atividades atuais, assim, onde é que vocês estão centrando fogo, como, quais as táticas assim, que vocês estão usando para levar esse debate para frente. Bom, a gente faz algumas oficinas de... Enfim, ultimamente eu tenho ido mais pro lado de vamos falar de boas práticas, vamos falar de comportamento. Porque independente do aplicativo que tu usar, se tu der bobeira, se tu deixar teu celular em cima da mesa desbloqueado, tu pode estar com a criptografia que tu quiser, tu pode estar com o software que for, o negócio vai estar aberto, sabe? Então, ultimamente eu tenho ido muito pro lado de falar sobre valores e boas práticas. E aí a gente pode ver, né? Tu tinha programado a gente conversar um pouco sobre segurança holística e também a segurança de pés descalços. São os dois campos que mais... Que o enfoque principal são essas duas coisas. Então a gente fala muito sobre isso através de oficinas, através de conversas, debates também. Uma das formas de fazer isso é promover criptofestas. No Brasil, as criptofestas agora estão em alta. Então, é um bom lugar para jogar o tipo de conversa que a gente quer fazer, onde a gente dá bastante ênfase na questão da autonomia, da criação de infraestrutura, de saber o que está acontecendo. Então, bom, falar em criptofestas, falar em atividades, nesses lugares a gente está presencialmente lá, então é onde rola a maior parte dos contatos e, digamos assim, das conspirações, né? Porque a gente finalmente está ao vivo e a gente não precisa de nenhum tipo de mediação para, quando a gente está olhando olho no olho, falar o que a gente precisa. A gente tem o nosso blog. O nosso blog se chama mariscotron.libertar.org. Nesse blog a gente produz textos críticos falando sobre tecnopolítica, ou seja, qual é a relação das tecnologias, das nossas escolhas de, enfim, de aplicativo, enfim, o que tem de político nisso, né? Quais são as implicações? O que o Facebook... qual é a ideologia que tem junto com um serviço tipo Facebook? Porque alguém programou aquilo. E alguém fez essa programação voltada para uma função. Eu acho bastante ingênuo as pessoas dizerem que dá para hackear o Facebook e usar do jeito que tu quiser. Isso, olha, sinto muito, mas não é tão simples assim. Eu acho que esse aí é um acordo que temos assim de início, que eu também sou bem partidário do amigo. Não existe essa de redes sociais, essas redes sociais, na verdade, né? Porque as redes sociais baseadas em grandes companhias de tecnologia, que elas são campos em disputa. Uhum. Que é uma coisa que eu tenho escutado assim recentemente, de algumas análises assim. São campos em disputa, precisamos estar lá. Eu sou da tese de que, pera lá, calma, devagar. Eu acho que é uma análise que se apressa e sei lá, e de alguma forma eu acho que muitos movimentos foram tomados pela possibilidade de chegar em o famoso milhão, né? Uhum. Chegar em milhões de audiência e tal. Eu acho que isso subiu um pouco a cabeça. E aí, como tu disse, também tem essa coisa de, às vezes, é necessário dar um passo atrás, reavaliar algumas coisas, né? Eu ia falar uma coisa e perdi. E assim, uma coisa que também eu comentando com relação a isso, que eu sempre falo aqui com relação à rádio, por exemplo, às vezes a gente vale muito mais a pena uma pessoa comprometida, uma pessoa que vai, tipo, audiência, por exemplo. A audiência, a gente não está atrás de cobrir, ter milhões na nossa audiência. A gente quer... Ou seja, fazer um negócio que seja vendível. A gente quer fazer um negócio com qualidade, a gente quer fazer um negócio sincero, ou seja, do nosso... Como é que se diz? Que eu não esteja fazendo alguma coisa para vender ou para dar ativo, né? Que eu estou pensando simplesmente na outra pessoa, e uhum. Sim que eu me realize nisso. E aí, às vezes, a gente fala assim, na rádio é difícil chegar a gente porque é um trabalho de médio prazo. Uhum. E essa nova geração, esse novo foco das redes sociais trouxe o foco muito para curto prazo. Sim. O que eu lembrei o que eu queria dizer, eu vou falar e depois já volto para isso que tu está dizendo. O Facebook foi criado para fazer propaganda, né? Então, bom, se tu acha que propaganda é necessário, aproveita, faz. Saiba do campo minado onde tu está trabalhando e, bom, boa sorte. Venda seu peixe. Agora, pensando nessa questão de curto, médio e longo prazo, eu vou te dizer assim que eu só fui entender um pouco essas diferenças e a necessidade de um médio e longo prazo depois de uma certa idade. Eu não sei, isso foi o que aconteceu comigo. Né? Eu precisei passar por algumas coisas e entender alguns processos para ver, olha, as coisas demoram para acontecer. E as coisas demoram para acontecer porque tu tem que descobrir por conta própria, e um monte de gente vai ter que descobrir por conta própria certas, sei lá, certas verdades suas. É, eu não sei. Tu vê assim, movimentos como o Primavera Árabe, que juntou uma galera, tirou os caras, não sei o que, e de repente volta. Tipo, sabe, o negócio não tem lastro, né? Sim, sim. Hoje tá lá os militares, né? Pois é. Tiraram uma dinastia, um suposto ditador, e entraram novos ditadores, né? Enfim, a gente sabe, a esquerda tradicional parece que sabia também, que era preciso tempo para fazer as coisas acontecerem. E isso, pelo menos dentro do Marisco Tron, a gente começou a incorporar dentro da estratégia de segurança de pés descalços. Massa. A hora que tu quiser entrar nisso, tamo aí. Eu vou fazer mais uma pergunta assim, sobre esse bloco inicial, assim, para tu apresentar um pouco coletivo, que é não só o que vocês estão fazendo, mas onde vocês estão focando, no sentido qual público, quem é essa interlocução. São movimentos sociais, é de um caráter mais popular e mais aberto, não necessariamente ligado aos movimentos de esquerda. Como é que vocês estão pensando nesse foco? Porque eu digo assim, para mim foi uma coisa que tem gerado recentemente algumas oscilações, assim. Como é que se diz? Eu acreditava que a gente poderia conversar num campo da esquerda, que é um campo que teoricamente se preocuparia com essas questões de segurança, principalmente com a ascensão da extrema-direita, mas eu tenho sentido muita dificuldade, de conversar e de puxar a galera para esse esforço de repensar práticas, principalmente. Uhum. E aí eu tenho pensado muito nessa questão: quem é esse interlocutor? Será que é necessariamente o campo da esquerda? Será que a gente consegue ampliar e trazer nova energia para o debate? Sim. O que é que tu acha, assim? Cara, essa questão ela é bem difícil, né? Porque nós, enquanto um coletivo anarquista, a gente não está indo atrás das massas. A gente tem feito... O que aconteceu... Enfim, relatando um pouco da nossa história, assim, eram, por exemplo, há uma ocupação, há uma certa atividade rolando, e a gente vê, é preciso que vocês têm necessidade desse tipo de informação? Pessoas dentro do coletivo têm certos contatos em movimentos pela cidade, e aí isso é, tipo, tu vai e pergunta, né? A gente não vai chegar para ninguém e falar assim, tu tem que fazer isso, isso é o que tem que ser feito. Mas a gente quer ver se as pessoas realmente estão a fim de fazer a coisa acontecer. Porque de outras experiências, a gente chamava a oficina e falava com uma certa espírito de urgência, né? Tem que mexer em segurança, cara, tem que prestar atenção e tudo isso aí, blá, blá, blá, blá, blá. Aí vinha o pessoal... Dava uma semana, já ninguém queria saber mais nada disso, já não sabia como é que o software funcionava, perdia a senha, né? Eu tenho o Rise Up, mas esqueci a senha. Eu falei, pois é. Essa é a frase que eu mais ouvi na vida, foi essa aí, entendeu? Então, assim, a grande questão pra mim é ver quem realmente está afim, sabe? Porque eu não tô pra convencer ninguém. Eu não quero... chegar e pegar uma multidão e sensibilizar e falar assim, olha, esse é o caminho certo. Eu falei, não, cara, não, isso não serve, pra mim não serve. A gente vai ver quem tá afim, porque as pessoas que estão afim, elas vão se engajar, né? Elas não vão precisar que eu fique, sabe, dando ânimo pra elas. Elas já têm o seu próprio ânimo. Eu acho que essas pessoas são as pessoas que, enfim, idealmente é com quem eu quero estar junto. Sim, sim. Então, deixa eu fazer uma última pergunta aí pra gente finalizar esse bloco de apresentação do coletivo. Se tu fosse definir, assim, em poucas palavras, o Marisco Tron, como é que tu definiria? Tá. A gente tem até uma frasezinha pra isso aí, né? Que o Marisco Tron é um coletivo anarquista que promove cultura de segurança. Isso, depois de algumas tardes, a gente fazendo análise de contexto, se entendendo, conversando, botando os nossos anseios e necessidades em cima da mesa, meio que a gente chegou nisso. Então, esse basicamente é o objetivo do coletivo. Como que a gente vai fazer isso acontecer? Eu falei um pouquinho antes, né? Oficinas, conversas, atividades, tradução de material, produção de conteúdo. E temos algumas coisas para o futuro, né? A questão de montar um servidor próprio, de uma dessas ter um espaço. Porque é aí que começa essa questão mais de sair da emergência e da reatividade para construir algo que dure. Mas isso ainda vai demorar, a gente sabe que essas coisas demoram. Massa. É isso, vou finalizando aqui essa primeira parte da entrevista. Vou subir a vinhetinha musical. Parece que não saiu da mesma música ainda, tá tocando. Vou botar aqui América Expressa, Baiana System. Thank you. Alô, alô, alô, alô, alô. Voltando aqui com nossa entrevista com Chuy, integrante do coletivo anarcotecnológico, Mariscotron de Floripa. É, tu falasse anarco, como é a definição? Desculpa que tu falasse, eu perdi. Era um coletivo anarquista que promove cultura de segurança. Né? Essa é a frasinha básica que a gente tem na manga, assim. Massa. Chuy, foi sábado, né? A oficina? Sábado, isso. Chuy, sábado, ele tá de rolê aqui no Recife. Sábado ele organizou, junto com a galera da Distrodisca, exato, uma oficina. A oficina aconteceu no Edifício Pernambuco e foi uma oficina sobre segurança holística. Chuy, explica pra gente, o que é segurança holística? Bom, segurança holística é uma abordagem de segurança que leva em consideração basicamente três aspectos da segurança: segurança física, segurança digital e a segurança psicossocial. Bom, segurança física, né, a gente mais ou menos consegue ver o que, que é como é que o nosso corpo está no mundo e como é que a gente se sente em relação a isso. A segurança digital é o tipo de segurança que tem estado muito em moda agora, né? É essa coisa de como é que a gente se comunica, como é que a gente transita nesse outro espaço, que é o espaço digital, né? Não só de comunicação, mas busca de informações e produção de conteúdo também. E o terceiro ponto é o ponto da segurança psicossocial, que aborda duas questões, né, psico e social, que é como que a gente tá enquanto ser vivo para fazer o que a gente quer fazer, né, para causa transformar o mundo do jeito que a gente quer transformar, e como que a gente faz isso junto com as pessoas que estão ao nosso redor. Então esse outro aspecto, né, que esse da segurança holística é chamado de segurança psicossocial, tenta juntar, né? Massa. Queria que tu desse uma cola, assim, uma cola nesses três elementos, como um é o outro, como o outro, porque eu escutei recentemente, não sei se tu sacou, o podcast da Datalab, não sei se tu conhece, e a galera falou da CryptoFunk, e aí tem uma figura que participou da CryptoFunk, ela falou especificamente sobre a segurança psicossocial. E eu achei massa, assim, é isso, é tipo, como esse novo quadro, esse novo cenário de uso de ferramentas digitais, principalmente redes sociais, tá levando a galera a quadros de depressão, por exemplo, que tem sido um relato muito recorrente, assim, principalmente entre as pessoas mais jovens. E aí, às vezes, a gente do campo digital fica muito preso na questão da segurança em si, da criptografia. Sim. Mas aí eu queria que tu falasse um pouco, assim, desse uma liga nesses três elementos. Tá. A gente no coletivo, a gente tem a gente começa, né, a trabalhar lá em 2014, 15 depois, principalmente com a questão digital, que era o campo que a galera tinha mais conhecimento. Mas, como cada uma de nós vem de outras militâncias, a gente tem uma certa experiência com outros tipos de processos, né? Processos de grupo, tomadas de decisão por consenso, como que a gente apoia as pessoas nas suas necessidades, né? Questão de solidariedade, apoio mútuo, isso tudo faz parte desse grande guarda-chuva que a gente chama de anarquismo, né? Isso para nós já era algo que estava presente, a gente não sabia muito bem ainda, não tinha muito bem esquematizado ou não tinha muito conhecimento sobre como fazer isso. Como lidar, por exemplo, com a questão da estafa, né? Que o pessoal chama de burnout. Ah, a pessoa vai lá, faz dá o sangue e de repente, bom, primeiro queria que acontecesse para ontem, né, e não aconteceu, porque o negócio demora para acontecer. E segundo, que deu tudo de uma vez só e pof. Aí, isso que tu falou, né, quase de depressão, muita gente saindo, e, enfim, e os movimentos diminuindo, né, tem sempre altos e baixos, mas, enfim, em geral, mais baixos do que altos. E a gente começou a pensar, então, tá, isso faz parte, isso tem que ser cuidado, né? Como que a gente interage, como que a gente conversa, como que a gente se coloca no espaço, como que é as nossas, nossa postura física, como que isso influencia no jeito como a gente vai planejar as coisas junto, como que a gente vai se organizar. A gente tem oferecido ajuda para as pessoas que são importantes para nós? A gente tem pedido ajuda? Esses, tipo, isso é muito básico da vida, sabe? E parece que a militância tradicional não dava muito espaço. E aí era, sei lá, era meio previsível que as pessoas fossem pirar, né? E tem um pouco daquele quadro, né, que você tem que se mostrar forte. Tem isso também. E isso é uma coisa que afeta em várias dimensões, mas uma dimensão que é claramente afetada por isso é a dimensão de gênero, né? Tipo, se mostrar forte para homens e mulheres. Uhum. Tem, como é que se diz, são quadros totalmente diferentes. O se mostrar forte também com a relação racial para homens negros, mulheres negras também é uma questão diferente. E como às vezes a militância e esses processos de cuidado mesmo não olham. Aqui a gente já teve algumas experiências que foi bem isso, assim, de tipo, você começa numa escala ascendente e todo mundo tá ali tipo, querendo dar o máximo, uhum, mas esqueceu de dar aquele cuidado, aquela atenção. A pessoa com quem que tá mais se mostrando forte num grupo, às vezes tá doente. Ninguém, sim, nunca, durante anos trabalhando junto, ninguém nunca percebe isso, né? Parece... isso é uma coisa que a gente tem visto que tem falhado enquanto coletivo, organizações. Parece que isso não tem sido muito levado em conta. Então, parece que a gente precisa dedicar mais atenção a isso, né? Eu fico pensando que talvez aconteça um lance meio como na segurança digital. Muita gente tem... adotado um discurso de que a segurança digital é importante para não fazer nada. Isso eu tenho visto e é muito bizarro. É muito bizarro. Real. Tipo, ah, é verdade, não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que sair do Facebook, a gente tem que ir atrás de construir as nossas próprias ferramentas. E logo depois de toda essa afirmação vem um mas... Condição adversativa, mas... E aí vem uma E aí eu acho que pode ser que hoje tem se falado muito de cuidado, de questões de gênero. Será que vai acontecer a mesma coisa, cara? Eu fico... É uma coisa que me preocupa, assim, né? De que as feministas vivem falando disso, né? Ah, os caras vêm e se apropriam do discurso feminista só pra poder ganhar uma certa imunidade. Pausado e gatão, né? Então, assim, como é que a gente transforma isso em práticas de fato? Práticas de cuidado, em espaços que acolhem. Isso dentro do nosso coletivo, a gente conversa um pouco sobre isso, a gente tem nas nossas dificuldades. Todo mundo passa, não só dentro do ativismo, né, na vida, a gente é atravessado por muitas e complexas situações. Então, é de fato uma coisa difícil e que precisa ter tempo dedicado para isso. Não é uma coisa acessória, né? Como a gente costuma... Em geral, né? A gente faz. É um coletivo anarcotecnológico, um coletivo de comunicação. E aí o cuidado é como se fosse uma ferramenta acessória para aquela coisa que é o foco do grupo. Uhum. Mas, na verdade, o cuidado, ele é o foco de todos esses grupos existirem. A gente conseguir construir um mundo com um mundo melhor para todos nós, um mundo com cuidado, um mundo sem essas doenças do capitalismo e tal. É, a gente tem bastante chão pela frente ainda nesse aspecto. Eu tenho visto, por exemplo, me parece que uma como é que eu vou dizer assim, um ponto-chave disso é a conversa sobre isso. Da mesma forma que a segurança, para poder virar um assunto corriqueiro, ele precisa ser falado toda vez, o cuidado também precisa desse de estar na pauta. Sim, né? Sim. As pessoas, só para dar um exemplo de prática, né, eu tenho visto muita gente começar reuniões perguntando, e aí, como é que a gente está? A reunião começa desse lugar. Nós, enquanto coletivo, às vezes a gente consegue fazer isso, às vezes a gente esquece, dependendo da situação. Mas essa é uma prática muito simples que pode ser o começo, né? E só fazendo assim um adendo, assim, quando eu falei, essas doenças do capitalismo, mas não só do capitalismo, né? Como se o capitalismo fosse a grande mácula, mas, ou seja, aquela capa que, de todos os males, mas não. As doenças do capitalismo, as doenças do machismo, as doenças do racismo, que elas são ligadas, mas também elas têm seus graus de independência, né? Sim. Vou te fazer agora uma coisa que eu tinha pensado e eu não tinha encaixado onde é que a gente ia colocar, mas aí eu... Como é um programa sobre tecnologia, achei que esse momento é apropriado, assim. Na tecnologia se fala muito da questão da diversidade, né? De, tipo, dentro das empresas, esse discurso tem sido um discurso muito corrente de... A gente tem que ter diversidade para ganhar determinadas vantagens de mercado, novas visões e, sim, tal. No debate técnico, a gente vê... É muito forte a cisão que existe. E aí a gente, tipo, quem tem acesso ao debate técnico é a galera que vem das classes escolarizadas, é a galera que vem das classes médias, em geral, homens brancos. Como é que vocês pensam no coletivo esse debate, essa ampliação do debate? Como é que existem estratégias específicas? A questão também dos grupos LGBTI também, como é que a gente cria metodologias, como é que a gente pensa metodologias, como é que a gente pensa formatos que façam o debate. Porque às vezes, assim, a gente pega um material bom que tem na internet, sobre segurança, material técnico bom. Só que ali de fundo, esse material foi escrito pensando uma realidade neutra. E aí, como é que a gente adapta isso para determinados contextos? E aí, principalmente no Brasil, principalmente assim no Nordeste, a gente tem esses quadros assim, né? Não sei, lá em Santa Catarina, a população negra é, eu creio que bem menor do que aqui. Creio não, com certeza bem menor do que aqui no Nordeste. Mas aqui no Nordeste a gente tem uma população negra expressiva e a gente tem uma participação no debate técnico muito pequeno. Recentemente, alguns anos entrei na universidade, no campo da tecnologia, e vejo um recorte e uma possibilidade muito forte dada pela questão das cotas raciais, de inclusão nesse debate. Aí isso é um pouco do contexto geral, eu queria que tu comentasse assim, como é que vocês pensam essa questão da diversidade, que a gente pensa, na verdade, de maneira completamente diferente das empresas de tecnologia, que veem a diversidade como um instrumento de acumulação de capital. Uhum. Como é que tá esse debate aí para vocês? Olha, eu vou ter pouca coisa para falar sobre isso. A gente tem, dentro do coletivo, algumas tentativas de montar uma oficina de programação para mulheres, por exemplo, que era chamado de Oficina de Programação Antipatriarcal. Isso rolou, enfim, teve uma adesão inicial, depois parou. Pessoas negras lá onde a gente está trabalhando, a gente não tem, enfim, não tem tido tanto contato. Agora, como fazer para chegar nessas pessoas? Foi como eu te disse antes. O jeito que eu tenho lidado é através de contatos diretos. É, nós estamos conversando aqui, é possível que a partir desse nosso contato outras coisas se desenrolem, né? Então, é isso que eu posso te dizer sobre esse tema. Eu vejo que as companhias, elas veem a diversidade como uma estratégia de mercado. Eu poderia dizer que a diversidade para nós é uma questão de autonomia e sobrevivência. Então, ter mais pessoas significa que a gente vai poder resistir mais. Isso para nós é claro. Sim. Não, e isso, assim, a gente aqui não é um programa de uma rádio comercial que as perguntas estão todas ali. Como é? É isso, a gente tem. Nossos coletivos também não têm respostas para tudo, né? Como tu disse, assim, tem elementos que a gente consegue responder mais, outros menos, assim, mas é uma construção, né? Estamos em debate. Tu tem mais alguma coisa para adicionar assim, sobre essa questão da segurança holística? Comenta um pouco como foi a oficina lá. Bom, a oficina começou com essa questão de como é que a gente está. Isso foi bem interessante, porque a tônica da segurança holística, por ser uma abordagem que visa linkar diferentes áreas de cuidado, o que era mais interessante para mim de fazer despertar nas pessoas era a atenção. Para tu poder lidar com diferentes áreas, é preciso ter uma atenção ativa, né? Não dá para estar à deriva nesse momento. Não dá para chegar numa reunião e achar que só porque a gente falou que nós estamos num processo de decisão horizontal que acabaram as diferenças, que acabaram os desníveis de poder. Não. Durante todo momento, isso tá acontecendo, né? Tipo, a cada interação há um desnível de poder que pode ou desencadear uma situação de opressão ou uma situação de, como é que eu vou dizer assim, de distribuição de poder, né? A diferença de poder em si, ela não é algo que necessariamente vai gerar abuso, né? A gente vê, enfim, em situações de aprendizado isso acontece, existe uma diferença de poder, claro, e de repente esse poder ele vai sendo distribuído, ou enfim, distribuição de recursos, empréstimo, tu chamar alguém para morar na tua casa, tu oferecer comida, tudo isso são distribuições de poder. Então, o que está por trás da segurança holística, na minha opinião, é um enfoque na atenção, né? Então a gente começou a oficina com isso. Como é que você está? Só que uma pessoa fala como é que está e a outra escuta. A parte da fala, a gente está bem acostumado a entender que ela está acontecendo porque, enfim, a fala ocupa o espaço, né? Como eu estou aqui falando, todo mundo está percebendo que eu estou falando, mas ninguém está percebendo que tu está ouvindo. Durante essa dinâmica na oficina, o enfoque foi em quem estava ouvindo, na real. Como é que tu escuta? Como é que a tua escuta pode ser ativa? E aí, enfim, à medida que a gente foi avançando na metodologia, né, que era uma metodologia que eu estava indo apresentar, em cada etapa eu tentei chamar a atenção para essa questão do cuidado. Da atenção. É mais ou menos. Eu posso falar um pouco sobre a metodologia também. Não sei se você tem interesse. Sim, sim. Tá. Então é o seguinte, a metodologia da segurança holística, ela tem mais ou menos três etapas. Uma etapa de exploração de onde tu tá, que é fazer uma análise de contexto, reunir informações sobre quem está junto contigo e quem vai tentar impedir que tu faça o que o coletivo faça o que quer fazer. Entender a situação tanto no nível local, do coletivo, quanto do bairro, quanto do estado, quanto, enfim, internacional, né, as mudanças que estão acontecendo, elas vão implicar diretamente ou indiretamente as coisas que a gente está fazendo. Então, fazer uma grande pesquisa que leva em consideração as subjetividades, as percepções individuais de cada pessoa que está fazendo esse tipo de análise. Então, primeiro é esse grande apanhado, para a gente saber onde a gente está. Uma segunda etapa é entender, dentro desse contexto, quais são as nossas potências e as nossas vulnerabilidades. Porque só dentro de um contexto é que você vai poder encontrar uma solução que vai te servir. A gente dizer, por exemplo, assim, ó, usa o Signal para o quê? Né? Talvez em determinado contexto tu possa usar outra ferramenta ou nenhuma ferramenta digital. Enfim, o que tu está fazendo, para onde é que tu está indo, qual é a tua situação? Né? Muitas vezes as pessoas vêm para nós enquanto coletivo e perguntam assim, qual é o aplicativo mais seguro? Eu posso dizer, olha, o aplicativo mais seguro hoje, que dá essa e essa e essa característica, é esse. Como no passado era outro, amanhã pode ser outro ainda. Então, assim, você tem que estar ligado que as coisas mudam. Então, assim, qual é a nossa vulnerabilidade nesse contexto? É que a gente não tem conseguido se encontrar para fazer o coletivo andar? Porque, né, se o nosso objetivo é, enfim, causar algum tipo de transformação, pressionar o poder público ou construir uma infraestrutura de moradia, por exemplo, a gente tem que fazer isso acontecer. E para fazer isso acontecer, a gente precisa se organizar e conversar. Se a gente não consegue se reunir, então a coisa não está acontecendo. Isso é uma, vamos dizer, uma falha de segurança, né? Como é que a gente, então, consegue se reunir melhor? O que está faltando? É grana para vir de ônibus? É alguém para cuidar de uma criança? Como que a gente consegue junto lidar com isso? Enfim, e a terceira parte é, então, o que, que a gente vai, de fato, fazer? Que são as estratégias, os acordos de segurança internos, né? Por exemplo, então na quarta-feira eu cuido das tuas crianças para tu poder ver. A gente faz acordos, e esses acordos, eles são contextuais também, pode ser que isso mude, e a gente precisa estar sempre, de novo, atento às situações. E definir planos de emergência também. Bom, a gente tem alguns planos de vamos dizer, de proteção, mas caso uma ameaça de fato aconteça, o que, que a gente pode fazer? Né? São os planos de emergência. Acho que em linhas gerais é mais ou menos isso. Nossa. Porque é muito forte, assim, tinha uma galera aqui que falava muito que numa análise de conjuntura você deveria ter três elementos, né? Que é onde estamos, o que queremos e para onde vamos. Eu peguei um certo paralelo, assim, quando tu coloca com um fofa aí no meio. Sim. Com relação a... Eu vou fazer agora uma pergunta assim, que é de um escopo mais amplo, assim, que eu já toquei no começo. Mas que a gente tá vendo muita notícia, assim, com a... Mais uma vez, com relação a essa questão da depressão. Com a ampliação, assim, numa escala absurda da depressão na nossa sociedade e tal. Dentro da segurança holística, como é que tu faria uma leitura desse quadro atual? Tu vê relação com o uso ou o abuso de ferramentas digitais e tal. E principalmente, e aí se tu puder dar um recorte também dentro de organizações, mas a pergunta é mais ampla, assim, né? Tá. Olha, dá para pensar num contexto mais global de capitalismo. Né? Tem um material interessante que fala que cada etapa do capitalismo tinha um afeto principal. No início era uma certa noção de precariedade, depois uma noção de tédio, e hoje o afeto que mais move o capitalismo, ou seja, que move o capitalismo, é a ansiedade. Então, pensando de maneira mais global, o capitalismo ele funciona através de crises. E quando essas crises elas vão indo para o nível pessoal, elas se manifestam muito em noções de ansiedade. Ou seja, tu tá sempre assim, prestes a ir, mas não ir, querendo, mas não querendo. Consumindo no meio, né? É, e aí a opção que te dão para fazer isso, que é bastante divulgada com muita força, é o consumo. Ó, tenta ver se tu não se resolve comprando aqui um smartphone novo. Bom, isso num nível de percepção sistêmico, vamos dizer assim, né? Outras noções sistêmicas podem entrar aí para carregar ou para colocar mais peso ainda sobre as pessoas, né? Sobre a pessoa individual, que é o racismo, que é o sexismo. Então, se tu somar esses vários pesos, tem um quadro onde a pessoa está numa tensão muito grande. Diferentes pessoas, diferentes níveis de tensão. Agora, a gente pode ir para uma, sair dessa organização maior, né, o capitalismo, essa coisa global, e ir para uma organização um pouco menor, que é o nosso coletivo, ou, enfim, dependendo de como é a vida das pessoas, a sua família, o seu grupo de amigos, a escola, sei lá. Muitas coisas também acontecem dentro desses espaços, né? Níveis de abuso de poder, de pressão, esses pesos sistêmicos, eles vão se manifestar individualmente, é óbvio. Então, isso seria uma análise da conjuntura, né? Sim. Agora, como que a gente faz para lidar com isso? Bom, reconhecer que tu precisa de ajuda é uma coisa. Pessoas que têm condições de oferecer ajuda poderiam, com muito mais facilidade, oferecer ajuda. E aceitar ajuda também é uma coisa super difícil, que a gente vê que as pessoas não estão conseguindo. Como tu falou antes, né? Tu tem que mostrar que tu consegue. E isso também é um tipo de afeto que o capitalismo instiga muito, que é a competição. Então, tu tem que mostrar que tu pode mais, sempre mais. Eu acho que esses três pontos que envolvem ajuda são, para mim, são essenciais, assim, né? Pedir ajuda, oferecer ajuda e aceitar. Eu vou te contar assim um caso pessoal, que é há 4 anos atrás, eu já mais velho e tal, resolvi entrar na universidade de novo para fazer um curso de tecnologia, né? E aí, no meio desse curso de tecnologia, pá, eu comecei a estar muito sujeito à situação da competição, que é muito forte e tal. E aí, recentemente, eu comecei a entrar no meu castelo, assim, uma coisa que estava concentrando muito minha atenção e tentar resolver era imaginar da onde vem essa ânsia competitiva, né? Essa ânsia de poder e tal. E uma coisa que me deu que me deu tranquilidade foi de remontar justamente a, tipo, que isso é uma coisa dessa civilização, desse tipo de estrutura social. E, tipo, a estrutura social a qual eu... Porque é isso. Nós somos um retalhado de estruturas sociais, né? Sim. Nós somos, tipo, tudo e todos. E agora a gente tá tendo contato, a gente vai levar mais um retalho, cada um para si. E aí uma coisa que me fortaleceu muito foi olhar para quais desses retalhos... Primeiro, a competição, ela tá em todos esses retalhos? Provavelmente não. Provavelmente não. E aí eu comecei a perceber, assim, aonde é que ela não tava e, tipo, onde é que ela não tava, primeiro, mas também, tipo, que era justamente nesses retalhos onde não havia competição, onde a gente vivia, onde são organizações que a gente vive uma solidariedade e tal, como é que eu faria para reforçar esses retalhos? Sim, sim. Ou seja, foi um processo pessoal, mas eu acho que ao mesmo tempo que eu conseguia vitórias através da competição, eu, ao mesmo tempo, conjuntamente, conseguia um grau de sofrimento. Porque eu estava elevando o tom, né? Ou seja, eu precisava agora competir no nível mais... Como se fosse um atleta de... como é que olímpico. Se diz? Atleta de nível olímpico. Uhum. Quanto mais vitórias você consegue, você mais treino, mais entre aspas, mais sofrimento você vai ter pra conseguir a próxima vitória. Uhum. E aí eu acho que bem recentemente, assim, de menos de um ano pra cá, assim, eu comecei a fazer um trabalho positivo, assim, um trabalho, tipo, de começar a apaziguar algumas coisas, vendo meu corpo reagindo pra competição e dizendo, ei, senta aí, vê a coisa passar, vê a coisa observar, vê a coisa se desenrolar, tá ligado? Uhum. Não entra nesse jogo, tá ligado? Sim. E pra mim foi bem curioso como eu sentia muito forte essa associação entre a vontade de competir, a vontade de poder ganhar alguma coisa nessa competição, entre aspas, e ao mesmo tempo um nível de sofrimento, né, relacionado. Sim, eu lembrei agora de uma prática que a gente tem no coletivo, que é um fundo. A gente tem um fundo que cada pessoa colabora com o que quer, e pode ser, o nosso acordo é que ele pode ser tirado a qualquer momento para qualquer coisa, sem necessidade justificativa. Então a aposta aí, apesar de a gente saber que é difícil, né? É difícil as pessoas aceitarem ajuda, pedirem ajuda, mas a aposta é que tendo um recurso, nesse caso, grana, tendo um recurso disponível e com esse nível de abertura e liberdade, algumas coisas, algumas pressões possam ser aliviadas. Saca? Então, assim, eu acho que cada organização, enfim, cada arranjo de pessoas vai ter que encontrar a sua forma de lidar com essas pressões, e a criatividade é super importante nesse processo. Nós temos feito isso e, enfim, algumas conversas, né? Sempre conversas tem sido um dos pontos bem, bem importantes. E os meios de comunicação, estamos aqui para amplificar essas conversas, para trazer a voz, a experiência de vocês também e muitas outras, assim, para a gente. Eu visualizo muito os meios. Eu tenho um carinho, assim, um tesão mesmo pela questão da comunicação, como esse elemento aí, elemento de conexões, de trazer histórias. É justamente isso, assim, é tipo, quantos grupos não podem estar escutando a gente, já pensaram em fazer um fundo, uhum, com coisas parecidas, mas não tiveram aquele ímpeto, e às vezes simplesmente saber que existe um outro grupo que tentou essa tática, que está tentando essa tática, pode ser inspirador, tá ligado? Uhum. Além da, não sei se é uma outra faceta da ansiedade, mas algo que acho que está bastante vinculado é a falta de exemplos, né, diferentes dentro do capitalismo. O capitalismo aponta para uma direção só, essa da competição, né, da crise constante. E parece que sim, que quando há outras histórias, a gente começa a se inspirar e a imaginar outras possibilidades. É bem importante. Massa. Tu queres completar, falar alguma coisa mais sobre esse ponto da segurança holística? Não, acho que a gente pode pegar depois, se voltar alguma massa, coisa. Massa. Vamos subir aqui a cortina. Deixa eu ver quem. Harmonize, chama a Milton de Holanda. Escutei hoje esse disco muito bom. Harmonize, o nome do disco. A música Chama, e essa playlist aí foi preparada por Priscila, nossa companheira aqui da rádio, que preparou para esse programa. Vou subir aí, Chama, de Hamilton de Holanda. Em breve voltamos. Thank you. We'll be right back. Alô, alô. Retornando aqui. Ao fundo vocês estavam escutando mais alto, agora estão escutando mais baixo. A música Axé, do disco Quarteto Negro. Eu nem sei se foi descoberto esses dias por Priscila, mas ela me contou dele esses dias. É um disco fuderoso, assim. Eu fiquei de cara. Recomendo, geral, Quarteto Negro. É a nossa pesquisadora musical aí, que dá a nossa cara musical à rádio. Priscila mudou aí a cara da rádio, que a gente era um grande aleatório de músicas que iam de Black Sabbath a Lia de Itamaracá em uma transição. Agora a gente tá com um corpo musical, vamos dizer assim, consistente, como diria na matemática. É isso aí, voltando a nossa conversa aqui com o camarada Chui. Ele é integrante do coletivo anarcotecnológico Mariscotron de Florianópolis, tá? Em passagem aqui pelo Recife. E a gente da Rádio Comunitária Conchego convidou para trocar uma ideia e dar um start aqui no programa que eu estou planejando há muito tempo, mas naquela, sem tempo, aí nada melhor do que uma boa oportunidade para botar os planos na estrada. E não só esse, que ainda não tem nome, mas o Sessões Exóticas é o novo programa da Rádio Conchego, que Priscila vai puxar aí logo depois da hora do almoço, se eu não me engano, na terça ou na quinta, não sei, mas em breve terá também esse programa novo aí, programa musical. É isso. Então agora a gente chega no nosso terceiro bloco, e aí o terceiro bloco a gente vai conversar um pouco sobre o segurança de pés descalços. Primeiro, o segurança de pés descalços, como é que eu me referiria? É um plano? É uma estratégia? Qual seria o guarda-chuva conceitual aí? O nome que eu acho que melhor cabe aqui seria uma estratégia. Estratégia. Né? É essa forma de organizar os nossos, sei lá, os nossos recursos, as nossas energias em direção a um objetivo. Uhum. Né? Mais ou menos, em linhas gerais, seria isso. Massa. Eu entrei em contato com segurança de pés descalços há pouco tempo atrás, poucos meses. Eu acho que eu tinha ouvido falar e aí fui atrás, bati lá no Wiki, que é spd.libertar.org. Libertar.org. Lá tem um Wiki, que é um tipo de organização de páginas aí na internet, como o Wikipedia, ou seja, são páginas linkadas, né, que tem a informação básica, vamos dizer assim, do que é o segurança de pés descalços. Então vocês podem visitar aí depois, se quiserem mais informações, spd.libertar.org. E aqui o Chui vai falar um pouquinho. É uma estratégia, mas é uma estratégia qualificante. É uma estratégia de quê? Para quê? Fala um pouco aí, em linhas gerais. Tá, bom. A segurança de pés descalços é uma estratégia que visa, bom, promover a segurança, né? É isso que o nosso coletivo se propôs a fazer. Então, como é que a gente... A estratégia é justamente tentar dizer como que a gente se propõe a fazer isso. Não só, assim, de maneira reativa, mas como um plano mesmo de longo prazo. Ou seja, o que é a estratégia? A estratégia é uma forma organizada de juntar as várias iniciativas que a gente faz em direção a um objetivo. No caso, a gente tendo esse objetivo e tendo essa estrutura, a gente pode ver se existe algumas coisas que a gente faz que, na verdade, estão levando a gente para outro lugar. Ou que a gente está usando táticas que divergem. Né? Enfim, a gente só tem uma vida. Então, se a gente está afim de dar um gás num determinado objetivo, a gente pode fazer isso de um jeito assim, direto. Nossa, então, se eu fosse resumir por essa tua explicação agora, eu diria que é essa estratégia é um mecanismo de otimizar práticas que você já tem. Ou seja, seria um recorte, um filtro que diz, ó, isso se encaixa, isso tá, parece que tá meio troncho, ou seja, seria meio que uma lente, ou eu entendi? É, mais ou menos isso, né? Acho que a gente, tipo, a estratégia, ela visa fazer com que as nossas várias iniciativas se somem, né? Às vezes a gente tem um monte de coisa para fazer e de repente vê que não faz nada direito e pá, aí de repente tu vai botar isso, vamos dizer assim, conversar, vai ver como é que as pessoas estão, como é que estão as vontades, para ver onde que a gente se sintoniza. Então meio que a estratégia é uma forma de sintonizar essas diferentes práticas que o coletivo vem fazendo. Agora, o que eu vejo que é a parte mais interessante da segurança de pé descalço é o pé descalço. Inclusive, a primeira coisa que você fez aqui foi tirar a sandália, que eu tenho um negócio que eu falo sempre, que é quando eu me sinto à vontade no lugar, eu perco a sandália. Não só eu fico descalço, como eu perco a sandália. É, foi um jeito de me sentir bem à vontade mesmo. Mas, então, fala aí. A que o termo pés descalços, na nomenclatura da estratégia, faz referência? Bom, pés descalços é um tipo de abordagem para a transformação social. Ou seja, quais são os valores que estão estruturando essa transformação social, né? A gente, às vezes a gente fala de como a gente quer chegar lá, tipo comunicação, conscientização, ataques, enfim, depende de como as pessoas quiserem fazer o seu rolê. Mas assim, o que embasa profundamente essas ações, né? Então assim, eu acho que a segurança de pé descalço, ela é uma abordagem que junta alguns valores que a gente, dentro, enquanto anarquistas, já conhece, que é a descentralização, que é a promoção da autonomia e, no caso nosso, que a gente está falando de segurança, é encontrar formas de estar seguro que não sejam mediadas pelo capital e que tenham baixo custo. Isso é chave, é descentralizado, baixo custo e promoção de autonomia. A gente quer, no final das contas, é não ser mais necessário enquanto coletivo. A gente quer que as pessoas se apropriem das práticas, da infraestrutura, que construam o que elas acham que é necessário para fazer o que elas precisam. A gente vai estar aí para ajudar, se for o caso, né? Se a gente estiver perto, mas a gente não quer estar sempre nessa função de, sabe? De puxar a coisa. Porque a gente sabe que as pessoas, quando têm a chance, elas puxam por elas. E puxam nos seus lugares e vão fazer acontecer do jeito que elas acham melhor. Não precisa de ninguém para dizer o que tem que fazer. Massa. E aí a estratégia, ela, uma coisa que me chamou, a coisa que mais me chamou a atenção, a gente tava conversando assim em off, no comecinho, né, que é a parte de ela delimitar etapas. Uhum. Eu particularmente me traz, como é, me remete uma certa consequência, ou seja, uma estratégia, ela é consequente se ela pensa em etapas, ela não pensa. E é isso, em uma etapa o coletivo tecnológico desaparece, e isso foi uma coisa, um detalhe, assim, que parece um detalhe, como é que se diz ali, de argumentação, mas pra mim me chamou bastante atenção, e em seguida o ponto da infraestrutura. Aí, uhum. Aí eu queria que tu comentasse um pouco sobre essas etapas, como é que vocês observam segurança de pés descalços, nas medidas de curto, médio e longo prazo. Tá. Assim, uma estratégia, ela é uma estrutura geral de organização das táticas, né? Então ela faz aquela ponte entre o que nós estamos fazendo, assim, no dia a dia, com o nosso objetivo. O jeito que a gente, enquanto coletivo, resolveu botar ela em prática, né? Resolveu estruturar, fazer essa passagem, foi através daquilo que tu deve ter visto lá no, na Wiki. Que eram, a gente dividiu em três etapas temporais, o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Mas eu queria enfatizar que isso foi a nossa opção, né? Se for pegar outros tipos de estratégias, enfim, estratégias de outras áreas, tu vai ver que elas são linhas gerais de ação, né? Então, e o que a nossa experiência como coletivo nos ensinou, de certa forma, foi assim, a gente estava muito no campo da tática do curto prazo. A gente não tinha pensado e nem, enfim, feito um planejamento que caminhava ou que lançava o nosso olhar lá para frente. Então, assim, pensar numa estratégia, o que a gente sempre vai falar, quando fala de segurança de pé descalço por aí, a gente está sempre chamando a atenção assim para as pessoas: ou, você está pensando no que vai acontecer daqui a 10 anos? Esse assim, quando a gente fala de segurança de pé descalço, talvez essa seja a principal mensagem, assim, né? A forma como a gente escolheu de fazer isso, aí é bem particular do nosso coletivo, enfim, das nossas posições anarquistas, da nossa experiência, do lugar onde a gente está, de novo, o contexto é super importante. Bom, então tá, então curto prazo, o que a gente pensou? A gente pensou em, nesse contexto de coleta massiva de dados, de vazamento de informações, de, enfim, como é que eu vou dizer, de incriminação através dessas como é que é o termo jurídico para isso? Eu não sei, agora não sei, esqueci. Se tem a questão da geração algorítmica de suspeitos, não sei se é disso que é um pouco isso, exato. Que isso traz, são provas, né? Cada movimento teu no campo digital são provas que ficam para sempre nos servidores. Sem necessariamente um crime, ou seja... Isso. O crime, ele pode ser construído depois. Sim, sim, sim. Né? Então, a gente sabe, esse é o tipo de contexto... A seletividade penal, né, no caso. É. Vai bater justamente mais fortes em populações Exatamente. Mais vulneráveis. Então, a gente sabe que esse é mais ou menos o contexto do capitalismo e o mundo digital, né? Então a gente pensou, bom, o que precisa talvez agora, num primeiro momento, seja uma divulgação massiva de ferramentas que promovam a privacidade digital, né? Então essa seria a primeira fase, assim, né? Bom, ao mesmo tempo que isso, que a gente pensou que esse tipo de divulgação e conscientização era importante, a gente também colocou no mesmo momento a divulgação da segurança de pé descalço, como um momento desse curto prazo, né? Vamos falar de estratégia, vamos falar que as coisas que a gente faz, elas têm história, elas vão construir história. Então é meio que... Primeiro momento seria isso. No médio prazo, essas coisas continuam acontecendo. Pessoas que aprenderam, enfim, e que acabaram estudando por conta própria essas medidas de privacidade, elas passam a replicar isso. Então, dentro do esquema da segurança de pé descalço, essas pessoas... tem um nome que é agentes multiplicadores. Esses agentes multiplicadores pegam esse conhecimento que tem a ver com aquela abordagem que eu estava te falando. A abordagem de pé descalço, ela é pela descentralização, pela autonomia e pelo baixo custo. Então, essas pessoas, elas podem muito rapidamente replicar essa informação ou esse conjunto de boas práticas. A gente também, agora eu falei boas práticas, eu lembrei, né? Boas práticas é um dos pontos também principais, porque como os softwares mudam, né, os contextos mudam, O que geralmente fica e que dura e que, enfim, desde que a comunicação acontece, parece que é sempre assim, é boas práticas de comunicação independem do aplicativo que tu usa. Sim. Então, esse é um tipo de coisa que faz com que tipo, não tem custo nisso. Né? E isso é chave. Eu acho que a mais marcante dessas boas práticas é aquela clássica, né? Você não precisa falar algo com alguém que não precisa saber sobre determinada ação, sobre determinado contexto, sobre determinada pessoa. Sim. É, tem três frasezinhas que são... Que embasaram a cultura de segurança de movimentos ambientalistas nos anos 80, que é... Você não precisa falar para alguém o que ela não precisa saber, que foi o que tu disse. A segunda é... Tu não precisa perguntar o que tu não precisa saber. E a terceira é... O não é sempre uma resposta possível. Alguém te pergunta, tu pode dizer não. Tu pode recusar passar a informação para frente. Isso é válido, isso é importante. Isso poderia fazer parte de uma cultura de segurança que parece que nos falta hoje, né? E é isso que a gente, como coletivo, tem enfatizado bastante. E esse terceiro ponto, eu acho que também é... Um loop nos dois primeiros, né? O não é uma resposta possível quando você é perguntado e o não é uma resposta possível quando você pergunta. Exatamente. Ou seja, não fique magoado por causa que a pessoa lhe diz, não, ó, isso não vem ao caso. Então, assim, boas práticas acima de softwares. É meio que quase que uma regra que a gente tem falado. Software muda, software depende de equipamento. Se tu não tem aquele celular fodão, talvez tu não possa instalar tal aplicativo. Pode ser que a teleconferência criptografada não funcione. Blá, blá, blá, blá. Software pode estar bugado. Enfim, aí o que a gente quer dar ênfase é isso, sabe? O que tu precisa falar de fato? Com quem tu precisa falar? A informação tem que circular por que meios? Né? Então isso aí independe... Independe do nível da complexidade tecnológica, entendeu? E faltou o longo prazo. É. Bom, tanto o curto, médio e longo prazo, eles meio que se misturam em certa medida, né? Mas no longo prazo a gente tinha previsto a nossa extinção enquanto coletivo. Ou seja... A gente, nesse primeiro momento, a gente faz formações, a gente fala das coisas que a gente tem descoberto, porque, enfim, a gente está dedicando nosso tempo para isso, então acaba que a gente conhece diversas coisas que as pessoas têm interesse em conhecer também. Mas a gente acha que em determinado momento a gente tem que sair de cena. Por quê? Porque repetidas vezes... Tu vê que quem conhece detém poder e quem detém poder muito facilmente abusa desse poder. A gente quer sair dessa posição, então, enfim, os agentes multiplicadores eles têm essa função de replicar, de criar novos coletivos, de fazer a coisa acontecer e se desvincular do coletivo inicial. A gente quer poder sair fora. E sair fora significa... Não é se aposentar, não. Sair fora significa dedicar energia e atenção para mais coisas, né? Para outras coisas. E, no caso, a gente estava falando ali de criação e desenvolvimento de infraestrutura. Seria muito bom desenvolver infraestrutura agora. Tem coisas, tem pessoas desenvolvendo isso ainda. Parece que é um momento de baixa nesse aspecto, né? Porque, enfim, computação na nuvem, servidores, não sei o quê, o preço das coisas diminuiu um pouco. Então, muita gente tem optado por comprar serviços em vez de construir a própria infraestrutura. A gente, né, vê isso em toda parte agora. Mas me parece muito, muito essencial que a gente tenha controle da nossa informação, que a gente tenha controle dos processos que a gente está desenvolvendo, enfim, das formas a gente se organizar. E, bom, antes... Autonomia, né? Hã? Autonomia. Exatamente. Tipo, antes do computador, a gente não precisa pedir, botar senha para poder conversar com ninguém, entendeu? A gente se juntava e conversava. Sim. Hoje, a gente precisa de... Tem 15 aplicativos diferentes para poder fazer uma conversa. Precisa de um celular, precisa pagar um chip, precisa botar o teu CPF para poder conversar com alguém. Isso é muito bizarro. Tipo, isso é um... É como se... Sabe, a burocracia parece que desapareceu, mas ela é excessiva, cada vez mais monstruosa no dia que, né, no dia a dia. É, tem um termo, né, que fala do... Eu nunca sei falar essa palavra. O bico. Que é tipo, quando a coisa tá sem você nem saber que ela tá lá. E tá por tudo. É, e aí a galera fala muito da internet ubíqua, né? Que é tipo, a internet tá aí e você nem sabe que ela tá. Uhum. Só que é tipo, como assim? Como assim? Você tá usando... E aí, e o que eu acho mais bizarro, que eu acho que é um ponto muito forte, assim, que é uma coisa que eu quero trabalhar nesse programa, que a gente trabalha aqui no Hack Lab, que a gente tem aqui no, junto da rádio, que é a questão da autonomia tecnológica. Autonomia, ela não é um termo relativo. Isso é o que me deixa, às vezes, mais encasquetado, assim, como se relativizou a autonomia. E hoje parece que, porque eu boto uma senha, um negócio lá, e aí eu tenho o texto, conversa, tudo integrado numa ferramenta, parece que isso é autonomia. Não, autonomia não é isso. O quanto depende de você, como eu leio assim, né? O quanto depende de você as suas comunicações. Uhum. E aí todo mundo fala, depende de mim, não tá no meu celular, não é meu, eu não comprei e tal. Só que na verdade é isso, são serviços, né? E o que eu acho que quando a gente olha para a infraestrutura, a gente pensa, podem ser serviços. Sim. Mas quem presta esses serviços? Sim, sim. É, a autonomia, ela é uma palavra similar, assim, à liberdade, né? A liberdade, se for ver, os fascistas falam de liberdade, os fundamentalistas religiosos falam de liberdade. Enfim, até os democratas falam de liberdade, né? E tu vê que a democracia é um regime político e econômico que gera guerra todo dia. Os caras estão falando de liberdade. Então, assim, de fato, parece para nós uma coisa meio óbvia, mas como é uma palavra que qualquer pessoa pode usar, ela, eu acho que adquire diversas nuances, assim. Então... Ultimamente eu tenho pensado autonomia, eu tenho tentado ver assim, como falar de autonomia sem dar brecha. Sim. Para fascista, entendeu? Como se fosse um sentido estrito da coisa, não um sentido lato, né? Pensar assim, ó. Autonomia, ela só é autonomia se aumentar a autonomia da galera. Tipo, se aumentar. Tipo, se liberdade é aquilo que aumenta as possibilidades de eu fazer o que eu quero, isso não é liberdade, isso é exercer privilégio, uhum. Saca? Liberdade é como que a gente faz junto o que a gente quer fazer. Sim. Então eu acho que assim, quando autonomia ou liberdade é definida dessa forma, não tem fascista que dê conta, entendeu? Sim, sim. Não tem engano. Tem um debate na antropologia, que é o debate sobre cultura, né? Se eu não me engano, é o Goethe que fala alguma coisa disso, né? Que o termo de cultura começou a ganhar um sentido tão ampliado, tão ampliado, tão ampliado, que cultura não queria dizer mais nada. E ele reivindicava, e aí a galera começou a reivindicar um conceito preciso de cultura para que aquilo ali não se tornasse mais um palavras ao vento, que não dissesse nada, né? Sim. Ou seja, eu acho que a gente tá nesse mesmo... Nessa mesma... Como é que se diz? Nesse mesmo embate, né? Nesse mesmo ponto histórico com relação a outro conceito, claro, né? Uhum. Tem um amigo que falava muito assim, no capitalismo existem duas liberdades. Uhum. A de oprimir e a de ser oprimido. vou te fazer mais uma pergunta sobre o segurança de pés descalço, que me interessa, assim, que eu também gostei de como você... Eu tenho... Para mim, me facilita quando se apresenta alguns... Eu tenho uma mente um pouco conceitual, assim... Isso não é bom, não é ruim, não é nada. É só como a mente das pessoas funciona. Eu gosto muito de umas caixinhas, de umas categorias. O clássico virginiano. E aí eu gosto quando vocês falam dos papéis, que é isso. O multiplicador, o coletivo tecnológico. Se eu não me engano, na Wiki, vocês falam, inclusive, da descoberta de novos papéis que não estavam previstos. Queria que tu falasse um pouco desses papéis. Tá, tá. Bom, a gente tinha pensado, então... Bom, a gente tinha pensado, não, a gente estava vendo o que estava acontecendo já, que era, existem coletivos que estão dando formações em segurança, certo? Então tá, então esses coletivos hoje estão sendo necessários. Como é que a gente faz para que esses coletivos não centralizem poder neles? A gente precisa formar pessoas que formem outros coletivos. Porque daí novos coletivos vão fazer novas formações e, né, aquele processo contínuo de multiplicação aí. Então, assim, o coletivo que a gente chamou de coletivo formador, ele é um grupo de pessoas que já vem estudando a questão da segurança, segurança digital, enfim, dependendo do tipo que for o caso. É um grupo que já está há um tempo nessa pegada. Então, são pessoas que têm um certo conhecimento acumulado sobre isso. E por estar em contato com alguns coletivos, fazendo essas formações, acaba também tendo contato com casos que são interessantes para descobrir como lidar com eles, descobrir novas práticas para poder não cair naquela mesma armadilha e tal. Então, o coletivo formador, em determinado momento, ele está ali presente para espalhar um conhecimento, né? O agente multiplicador, nesse momento curto prazo agora, ele é uma pessoa que tem interesse em tecnologia e que já está dentro de um coletivo. Isso a gente pensou como sendo duas características básicas, porque a gente teve uma certa frustração nos primeiros anos de coletivo, que a gente dava oficina para um público aberto, as pessoas se empolgavam, mas logo em seguida o fogo de palha morria, e a gente tinha que falar das mesmas coisas tudo de novo, e os anos passavam, e a gente falava toda a mesma coisa de novo. Ele falou, tá, tem alguma coisa errada, né? A gente está falando, parece que as pessoas estão interessadas, mas isso não está se espalhando. Assim, se espalha, mas parece que não ganha profundidade. Então a gente pensou, qual é o perfil que poderia dar conta disso, né? De cuidar do nosso tempo e do tempo das pessoas também. Então a gente pensou isso, um agente multiplicador seria uma pessoa que estaria já dentro de um coletivo para poder multiplicar isso lá dentro, ou seja, que tem de fato uma necessidade de pensar a segurança em contexto. Não é simplesmente uma pessoa curiosa que vai lá ver o que está rolando. Todo mundo hoje fala de segurança, né? O que, que é isso? Não, a gente quer pegar uma pessoa que já está atuando e que precisa desse conhecimento. Por ela estar em coletivo, ela vai ser a responsável dentro do coletivo para multiplicar isso. Que também era um outro problema que a gente via. Sendo um coletivo formador, a gente chegava nas outras organizações e elas meio que falavam, vocês são a galera tech e quando a gente precisar a gente chama. A gente não serviço. A gente não quer fornecer um serviço. Ou a gente faz junto, ou a gente auxilia num primeiro momento, mas a gente não vai ficar o tempo todo. Bom, então tem esses dois principais, vamos dizer assim, personagens, né? Atores previstos dentro da segurança de pé descalço. O terceiro elemento que tu falou, né, que a gente anotou lá, eu nem lembro agora qual é o nome. Era uma pessoa que não fazia parte de nenhum coletivo, mas que era muito entusiasta na questão da segurança. Essa pessoa, a gente já viu que tinham pessoas assim fazendo o papel de agente multiplicadores, só que não com o perfil que a gente tinha imaginado. Então a gente pensou, olha, isso já está acontecendo e a gente pode escolher apoiar ou não essa pessoa. A gente vê alguns riscos nisso, que é o mesmo risco do coletivo multiplicador, ou seja, uma galera especializada em um certo conhecimento que vai ser colocada numa posição de autoridade. Quando é alguém de dentro do próprio coletivo, ou seja, se se agente vinculado. Ah, é o agente. se esse agente vinculado, né, essa pessoa que não... É, desculpa. Se o agente multiplicador ele é parte do coletivo, essa posição de autoridade ela pode mais facilmente ser destituída. Porque essa pessoa tem relação direta com outras pessoas que estão precisando daquela informação. Se o agente multiplicador é uma pessoa nada a ver, que está fora, ela pode... A chance de ela cair, de ela perder essa posição é muito baixa. Ou seja, uma relação de dependência, tudo isso. É, a gente não quer essa relação de dependência, né? Nós estamos querendo promover essa autonomia. Só voltando assim, porque quando eu falei agente vinculado, eu acho que perdeu um pouco o fluxo. Tu tá falando do do problema possível com esse agente vinculado, não é isso? Sim, sim. Um risco potencial desse agente vinculado. É, o risco para nós é criar posições de autoridade que, no caso da segurança, são muito nocivas. É, uma pessoa que tem informações sobre vulnerabilidades de uma organização, ela tem o controle sobre essa organização. Então, assim, um agente vinculado que não faz parte nem de um coletivo formador que, enfim, que vem sistematicamente durante anos conversando, estudando, pá, e não faz parte nem do coletivo formador, nem da organização que precisa de uma formação em segurança, essa pessoa está numa posição assim meio solta, né? Ela é quase um infiltrado, na real. Sim, sim, sim. Ela não tem nenhum compromisso de desaparecer, como Exato. Vocês colocam do coletivo técnico, nem um compromisso de... Com a causa. De cuidado, de... Como estava falando da segurança holística, né? Ele não é um elemento orgânico, né? Isso, ele não tem esse vínculo que a gente imagina que gere responsabilidade. Sim, sim, sim. Massa. Com relação ao segurança de pés descalço, aí eu queria que tu falasse um pouco mais, assim, um pouco mais não, só se tu citasse, hoje, quais as experiências, como tá dentro do coletivo a discussão. Se não tem uma experiência que seja, entre aspas, uma prova de conceito, assim, um lugar onde vocês aplicaram, mas quais são os campos mais férteis que vocês estão vendo? Como é que tu vê, vamos dizer assim, como é que é a situação hoje dessa estratégia de implementação dela, uhum. E quais são os próximos passos previstos, assim? Os próximos passos previstos no sentido, como tu vê no próximo ano, nos próximos anos, que essa estratégia vai se disseminar, qual vai ser o transcurso natural dela, na tua uhum. óptica, claro. Uhum. Bom, um exemplo que a gente tem, assim, durante um tempo, a gente deu algumas oficinas. E uma pessoa retornou duas, três vezes. Eram contextos onde ela participava, né, dessas oficinas de... Enfim, a gente fez muita oficina de tecnopolítica, né? Falar assim, qual é a relação que a tecnologia tem com a política, onde é que a gente está nisso, o que, que nos serve, o que, que não serve. E aí, de vez em quando, falava sobre software e tal. Essa pessoa foi várias vezes, participou dessa reunião, dessa formação. E aí, uma vez... Ela chegou e falou, olha, vai ter uma... Tá rolando uma greve e a gente precisa... A gente tá querendo falar de segurança aqui. Aí, nós no coletivo, a gente falou, olha, eu não vou estar aí. Ah, eu também não vou estar. O outro vai estar trabalhando, não sei o quê. Não vai rolar. Aí o cara falou, tá, então, eu faço a oficina. E aí a gente olhou, claro... Calma, é isso? Ele não era do grupo que estava puxando a greve, eu não entendi muito bem. Ele estava participando da greve. Ah, sim, sim. Foi ele que trouxe a demanda, isso, no caso. Ah, isso. Sim, entendi. E ele percebeu que ele podia fazer a coisa. Uhum. Aí a gente falou, nossa, é isso que tem que acontecer na real. Isso antes do SPD? Isso antes do SPD, entendeu? Então, foi o germe. Exatamente. Foi a semente, assim, que pá, que junto com outras coisas, né, a questão de tentar não ficar falando de software, de não ficar pensando em comprar equipamento, de pensar em comportamento, na real. Então, isso tudo meio que foi se condensando nessa estratégia, assim. Bom, esse seria um exemplo que veio antes. A gente começou a trabalhar enquanto coletivo dentro dessa estratégia esse ano. E a gente tirou esse ano para duas coisas. Uma era para refinar, ou seja, melhorar a própria estratégia, né, o conceito. E a segunda coisa era falar sobre isso. Falar sobre uma perspectiva estratégica de segurança. Falar sobre segurança como algo que vem de baixo, que se multiplica, sabe, por dentro dos próprios coletivos. Não por fora, enfim, através de grandes eventos ou qualquer coisa assim. Então, junto com as pessoas, dentro das relações, né? Então, a gente estava querendo chamar atenção para esses pontos, assim. Então, falar de segurança de pé descalço e melhorar a própria ideia, porque, né, a gente está pensando nisso e isso vai se transformando, daqui o tempo vai passando também. Sim. Massa, Shuri. Deixa eu ver, mais alguma coisa? Fala, assim, a gente está gravando esse episódio piloto, vamos dizer assim, ou essa entrevista piloto, no dia 7 de outubro de 2019. Então, fala um pouquinho aí desse fim de ano, vocês têm atividade até o fim do ano, do Mariscotron especificamente. Rapidinho, quer complementar alguma coisa mais do SPD? Alguma coisa tu tinha que tá perguntado o que a gente vai querer fazer para os próximos, né, próximos momentos. Aí, a gente tem falado de... Já tem começado a falar sobre infraestrutura. Tem algumas pessoas que são, vamos dizer assim, próximas do coletivo, que tem também desenvolvendo isso. Então, isso está meio que por ali, né? A gente tem pensado em encontros, como eu falei antes, né? Os encontros têm sido, sempre foram, né, acho que uma das partes políticas mais potentes, ou seja, tá com as pessoas, tá, mas tá mesmo, né? Não é mandar um zap. Atenção, escuta. E, então, assim, a gente tem planejado um encontro para o final do ano, um encontro para falar de tecnologia e política. Deixa eu ver o que mais que a gente tem pensado. A gente segue fazendo as oficinas, a gente segue aberto fazendo as formações, a gente segue fazendo a parte de tradução de material, que às vezes em português é um pouco fraco ainda, né? E juntando as nossas experiências também em textos falando sobre boas práticas. Sim, eu inclusive acompanhei alguns textos de vocês, boas práticas em reunião e tal. Eu achei bem, bem interessante, assim, colocar esse contexto ampliado mesmo, né? Que eu acho que casa com o que tu trouxesse antes do segurança holística, né? Sim, sim. E são coisas que, tipo, se a gente não consegue conversar enquanto coletivo, cara, o que a gente consegue fazer? Não consegue fazer nada. Daí fica o quê? Fica só fetichi, a pessoa... Ou fetichiza o debate, como tá dizendo também, fetichiza o debate de segurança. Ah, nós temos todas as melhores ferramentas, mas no encontro presencial, tipo, não tem um cuidado básico de escuta ou de atenção com o camarada, com a camarada, né? Sim, tipo, a gente sabe que isso não nos foi ensinado, né? Sim, então, sim. Isso é um... É algo ainda por vir. Uhum. Esse tipo de cuidado. Nós estamos falando aqui, falar é bem fácil, né? A gente tem que pegar, tirar tempo para isso e fazer isso acontecer. Massa. Tu falasse que estão planejando encontro, tem mais alguma outra agenda assim até o fim do ano? Não só lá, mas em algum outro lugar no Brasil que vocês vão planejam chegar ou acham que seria interessante, tipo, reportar aqui para o pessoal ficar ligado ao que acontece. Mesmo que não seja regionalmente próximo, para a gente ter noção, né, do que acontece nesse país de dimensões continentais. Uhum. É, no tema, assim, da segurança e tecnologia, a gente tá bolando esse encontro, que é um encontro no interior do Rio Grande do Sul. Eu não vou falar aqui ainda do lugar nem da data, porque não está fechado, mas é um encontro para falar disso que nós estamos conversando aqui, falar de estratégia, falar de segurança, falar de boas práticas, fora da cidade, na zona rural, tomando mate, tomando banho de rio, longe desse fuzuê bizarro que são essas cidades aí, né? Bom, fim do ano, acho que dezembro, vai rolar isso aí. Se for rolar mesmo, a gente vai lançar no blog, né? Olha, que eu saiba, dentro do coletivo, é isso aí. Massa. Então, vamos encaminhar aí para finalizar. Eu tinha imaginado 1h30, a gente tá aí fechando em quase 2 horas. Queria que tu falasse, repetisse os links, o canal no Telegram lá, para quem quiser acompanhar. Uhum. E uma mensagem final, mensagem de alento. Bom, a gente tem o Só nosso... lembrando assim, desculpa, a gente tá falando em coisas que a infraestrutura como longo prazo... E aí eu vou puxar a nossa sardinha, assim, né? Tipo, a infraestrutura é o longo prazo, mas que a gente tá construindo agora, né? A gente aqui tá numa rádio comunitária, que a gente tem escola nas rádios livres, então a infraestrutura de transmissão é nossa. O servidor, onde tá o nosso blog, o do Mariscotron, também é nosso, no sentido de relações de proximidade, ou seja, estamos a 1 grau das pessoas que administram os servidores. Uhum. O servidor do streaming de rádio, orelha.radiolivre.org, é nosso. Então, quando a gente fala de segurança, que é o que eu pretendo pautar no programa aqui, o que eu estava conversando contigo, para a gente não ficar... na parede, a gente não está na parede, a gente tem muita coisa que é nossa, muita coisa que funciona, e que funciona o orelha.radiolivre.org, o radiolivre.org, é um site que eu acho, é uma rede, na verdade, que já vai fazer 20 anos, com seus altos e baixos, com mais participação, menos participação, mas o servidor está botando rádio web aqui há quase 20 anos, então, isso não é pouco, isso não é para a gente, não é para a gente abaixar a cabeça, estamos quebrados, estamos fodidos, estamos na parede. Não, velho, a gente tem muita coisa. Vamos se associar, vamos entender que infraestruturas já existem e como reforçá-las, porque o mais difícil, assim, é isso. A gente chega numa grande empresa de tecnologia, é tudo de graça. Uhum. Aí tem aquela velha e conhecida frase. Não existe almoço grátis. Se o almoço é grátis, pode ser que você seja o almoço. E mais uma referência que eu sempre gosto de falar, e para mim é uma referência afetiva, que é um lugar, não só digital, mas um lugar físico, em que eu me sinto muito à vontade, eu me senti muito à vontade nas vezes que fui à Casa de Cultura Tainã, que é um lugar absurdo, assim, para mim, lá em Campinas. Às vezes que eu fui muito bem recebido. Quando eu falei para o TC, o mestre TC, que me sentia muito bem lá, ele dizia, é claro, a gente é um quilombo urbano e também é um quilombo digital. A Casa Cultura Tainã tem servidor aí rodando rádio livre, rodando rádio web, rodando TV web. O servidor, o computador lá que presta esse serviço, que trabalha lá por nós, está lá no lugar, no espaço físico, não é um servidor alugado na Alemanha, nos Estados Unidos, está lá. Então, é uma palavra que eu vou adiantando minhas considerações finais. É isso. A gente tem infraestrutura funcionando e funcionando muito bem. Não vamos entrar na ilusão de que só serve se for azul. Só serve se for tá ligado? Assim, assado, não. Só serve se for nosso. Se for nosso, se a gente conhecer, se a gente conhecer a pessoa que tá mantendo, ou se a gente mantiver diretamente. Isso é que é servir. Se ele passa uma hora ou um dia fora do ar, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Não vamos entrar nessa viagem errada de que só presta... só quero um carro, se eu quero um carro, um meio de transporte, eu quero um meio de transporte que se mexa. Não um meio de transporte que seja o melhor, o mais bonito, o mais, tá ligado? O mais potente. Infraestrutura nós temos. Nós temos, está na mão e está rodando. Agora, por exemplo, você pode estar escutando esse programa através da nossa infraestrutura. Uhum. E aí eu passo para tu falar tuas considerações e tal. Tá. Agora eu lembrei, né, de um lugar que a gente usa e frequenta muito lá em Florianópolis, que é o Tarrafa Hacker Espaço. Lá também é onde está se desenvolvendo aos poucos um servidor para criação de rede malha, rede mesh, que é o servidor Ameixa. Enfim, é um espaço que a galera tem usado, que está à disposição, né? Quem quiser usar, quem quiser fazer atividade, puxar debate, vídeo debate, tem que chegar lá, só, né, se coordenar com a agenda e tocar. Eu gosto muito de lembrar que esse espaço físico onde a gente se encontra está lá e está à disposição, a gente tem que usar ele. E é isso aí. Massa. Manda aí uma mensagem para nossos bairros. Roda de Fogo, Engenho do Meio, Sítio das Palmeiras. Rádio Aconchego está aqui na Zona Oeste do Recife, atingindo, às vezes chia um pouco, mas atingindo boa parte da Zona Oeste. Manda uma mensagem aí para a galera. Não sai do Recife sem mandar um cheiro, não. Bom, galera, que eu posso dizer, né? A gente tem muita coisa para fazer aí pela frente. Eu acho que a gente não precisa, principalmente, depender de político. A gente tem que se juntar e tocar fogo nessa coisa tudo, viu? É isso aí. Massa! Então, vou botar aqui uma trilha aqui pra botar fogo. Quebradeira Baiana, JR, do disco Chora Viola, a faixa Tiro, Fogo Cruzado. Falou, boa noite. Boa noite. Em breve, galera, esse programa, esse áudio vai estar no nosso blog e aí você vai poder curtir ele sob demanda.